música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Mais uma vez ele te feriu, e é a última vez que ele vai pôr a mão em você. Te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar. Seu coração, não tenha medo, denuncie. Deixa ele, vem morar comigo. Deixa ele, vem morar comigo. Estou aqui, sou seu defensor. Eu vim pra te buscar. Eu vou te amar. Defensor, Fernando Sorocaba, Mármore, Eric Monteiro, Embriagado de Amor, Eduardo Costa, também passou por aqui Conrado e Alexandro, César Menotti, Fabiano, Bruno e Marrone. É Central do Sertanejo. É segunda-feira e eu tô indo pro segundo bloco, mas vem aí um intervalo rapidinho, eu já volto trazendo Gustavo Lima, Henrique Juliano, Henrique Macedo, tudo isso pra você, então não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, na sua rádio preferida, essa rádio que é líder em audiência. Você que acompanha a gente também pela internet, né? Por essa rede mundial de computadores, né? Muita gente ouvindo o Central do Sertanejo. Muito obrigado. Muito obrigado pela conexão, pela sua audiência. Vamos com Gustavo Lima, 10 anos. Central do Sertanejo. Seria covardia ir embora sem dizer porquê. Existem tantas páginas dessa história pra escrever. Não venha inventar um fim. Fala, depois de tanto tempo juntos, você vai deixar o ar. Será que